Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é reencarnação e ressurreição. Antes a gente deve aqui esclarecer, né, para quem talvez não tenha ainda a ideia do que é a teoria reencarnacionista ou reencarnação, é a ideia, a teoria de que todos nós, quando um dia partimos dessa para o mundo espiritual, o corpo, que é o nosso corpo físico, ele vai lá para o cemitério e vai apodrecer, como todos os outros até hoje aconteceu. E o nosso perispírito, ele fica na erraticidade, ou melhor, fica por um bom tempo, alguns, eu diria a maioria, né, fica errando por um bom tempo, para depois serem, digamos assim, auxiliados por algum familiar que já partiu, ou por entidades espirituais socorristas, que então levam esses perispíritos para uma colônia espiritual, onde lá esses perispíritos, essas entidades espirituais, que um dia nós vamos ser, né? Já somos espirituais, só que encarnados. Vamos um dia ser entidades espirituais desencarnados. Então, lá nessas colônias espirituais, nós vamos novamente aprender que nós precisamos reencarnar mais uma vez e depois mais uma vez, para nós nos melhorarmos a cada reencarnação. Tudo é uma questão evolutiva. Então, essa é uma teoria reencarnacionista defendida pelo Espiritismo já há muito tempo. Ela foi defendida já praticamente há 2.000 e poucos anos antes de Cristo, pelos celtas. O povo celta era um povo que acreditava na reencarnação. A grande maioria das seitas ou crenças orientais também acreditam na teoria reencarnacionista. Algumas, inclusive, acreditam naquilo que se chama de metempsicose, onde o corpo humano, ou, digamos assim, um perispírito de uma entidade espiritual humana pode reencarnar no animal. Isso o Espiritismo não acredita, não prega isso, mas existem algumas ideias que falam sobre isso aí. Mas o Espiritismo já não prega isso aí, porque isso seria impossível. Seria evoluir e voltar para trás no corpo do animal. Isso não existe, certo? Então, a teoria reencarnacionista, ela já vem sendo, digamos assim, difundida há séculos e milênios, certo? Sendo que lá, em 552, da era cristã, isso já faz mais ou menos uns 1450 anos, em torno disso aí, 1440 anos, o que aconteceu naquela época lá? Agora nós vamos para compreender essa ideia, que já não existe mais, digamos assim, nas igrejas cristãs, na religião cristã. Todas as igrejas cristãs, elas não pregam o reencarnacionismo, elas pregam a ressurreição. No último dia, quando todos os mortos vão ressurgir do nada e vão ressuscitar para... não se sabe o que é direito, certo? Então, essa é a ideia das igrejas cristãs. Bom, lá no ano de 552, o que aconteceu naquele ano lá? Existia lá um dos últimos não, ele foi um imperador bastante influente na época, porque naquela época existia a ligação muito grande do poder político com o poder da igreja. Então, era o poder da igreja com o poder político, certo? Então, lá nesse ano aí, o imperador Justiniano, ele era imperador do Oriente, ele resolveu convocar um concílio lá em Constantinopla, certo? Então, nessa cidade de Constantinopla, aconteceu um concílio aonde se decidiu, pela influência dele, de que todas as teorias e todas as ideias que haviam influenciado os pais da Igreja Católica, da Igreja Cristã, elas teriam que ser suprimidas. E uma das teorias era a teoria reencarnacionista, que daquele ano em diante foi totalmente suprimida, ela foi tirada, inclusive de todos os livros que existiam na época, certo? E aí, então, isso se tornou como uma teoria da ressurreição. Então, desde aquela época, praticamente há quase 1.500 anos, é que surgiu a palavra ressurreição. Até antes isso não existia. Até antes, realmente, era pregado a teoria reencarnacionista. Constantinopla, o que, que era na época Constantinopla? Era um dos grandes baluartes do Império do Oriente. Naquela época lá, Constantinopla era como se fosse hoje uma Paris, onde existiam, digamos assim, bibliotecas, onde existiam exemplares de obras, de obras literárias assim, fenomenais, que depois, lá em 1453, então o Império Turco, tá, liderado pelo Muhammad II, simplesmente colocou abaixo toda essa cidade, que não ficou pedra sobre pedra. Então, essa é a história, né, das igrejas, de como é que elas se portavam entre elas, porque nessa época já existia então a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas ortodoxas orientais, lideradas naquela época lá pela cidade de Constantinopla, que hoje existe ainda, reconstruída, que é Istambul, certo? Capital da Turquia. Então, desde aquela época lá, há 1.500 anos atrás, a ideia reencarnacionista era tida como herética. O que, que é herética? É uma coisa que provocava, era profana, era contra toda e qualquer ideia cristã. E quem professava essa ideia reencarnacionista, simplesmente era eliminado. Tanto que lá na Inquisição, depois nas Cruzadas, houve muita morte por causa de pessoas que acreditavam ainda nessa ideia reencarnacionista e que eram tidas como bruxas, como pessoas que não pensavam como, digamos assim, as igrejas cristãs queriam que pensassem. Bom, voltando agora um pouquinho para cá, retornando para cá, para a nossa época. Como é que está hoje a relação do Espiritismo com as igrejas cristãs? Ou melhor, com aquela que seria, que tem mais conotação hoje, né? No nosso mundo aqui, que seria a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu diria que existe até um alinhamento de conduta, um alinhamento de ideias. Existe, sim. A única coisa que realmente existe é essa diferença da credibilidade, da crença, ou melhor, de que o Espiritismo, ele acredita e prega a reencarnação, e a Igreja Católica Apostólica Romana prega a ressurreição. Mas isso só é uma diferença de ideias teológicas. No restante, existe um alinhamento muito grande, realmente muito grande, das ideias, digamos assim, que estão lá no Evangelho, que a gente já falou semana passada, a outra, sobre a questão da evangelização, da questão das pessoas fazerem o bem. Quer dizer, isso não muda de igreja para igreja. Todas pregam a mesma coisa. E na década de 90, vou ter que pegar aqui para me lembrar, o que aconteceu? O João Paulo II, ele declarou com todas as palavras, através de uma entrevista, certo? De que ele admitia que os mortos voltavam em termos, né? Para dialogar com os vivos. O Papa João Paulo II, ele admitiu isso. Existiu um outro cardeal, que é o cardeal Concetti, ele deu uma entrevista no Jornal do Vaticano, na mesma década, de que ele acreditava realmente de que existia, sim, essa comunicabilidade entre mortos, eles chamam de mortos, a gente chama de entidades espirituais, que estão aqui entre nós, com os vivos, de carne e osso. Então, não existe mais aquela diferença tão arbitrária, aquela diferença tão tão, digamos assim, rude entre o catolicismo com a ideia reencarnacionista, que seria a ideia pregada por nós, digamos, espíritas, ou que seguem a doutrina espírita. E o que, que a gente pensa sobre isso? Eu acho que é uma, apesar, né, de todas as conturbações que estão existindo, tanto no Brasil como em todo o planeta, todo mundo, existe sim algo de bom, que seria esse alinhamento de ideias, que a gente vê isso aí com bons olhos. Por quê? Porque é uma maneira de resolver esses problemas criados lá há mil e poucos anos atrás, há 700, 800 anos atrás, com a Inquisição, com as cruzadas e outras coisas, né, que revelaram naquela época lá uma bestialidade humana extremamente, naquela época lá se pregava a violência em nome de Deus. Então, se nós formos analisar hoje, eu estou fugindo um pouco do assunto sobre reencarnação e ressurreição, mas se nós vamos olhar hoje, o mundo está vivendo melhor. Claro que existe um monte de problemas, mas as guerras religiosas, claro que elas existem ainda lá entre algumas facções fundamentalistas lá do Islã, com alguns judeus, com alguns outros fundamentalistas judeus, né? Mas é uma coisa isolada, onde hoje são, digamos assim, que participam disso aí, são algumas milhares de pessoas, não é? São mais milhões e milhões de pessoas que participam de guerras sectárias, né? Que ordenavam a matança de, digamos assim, de irmãos perante Deus, mas só porque professavam outra fé, digamos assim, religiosa. Então, essa questão de reencarnacionismo e ressurreição ainda vai levar um bom tempo para se ajustarem. Por quê? Não é fácil. Toda uma teoria cristã de 1.500 anos agora ser revisada. A teoria revisionista, que eles chamam. É muito difícil isso. Eu, bem provável que não vou estar aqui com esse corpo para ver isso. Mas quem sabe os mais jovens de colo, eles vão, sim, eu acredito, em médio prazo, ver um alinhamento um pouquinho maior dessas ideias sobre a reencarnação e sobre a ressurreição. E a gente sabe, né, todos nós sabemos, que essa ideia de ressurreição é uma ideia que vai toda e qualquer ideia, toda ideia de digamos assim, científica, porque é impossível alguém que está lá num túmulo há 100, 200 anos, há 1.000 anos, que já está podre, não existe mais nada, ressurgir do nada. É uma ideia que é um dogma, né? Que ninguém pode ir contra, porque é um dogma pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas se nós formos usar de nossa mente racional, lógica, coerente e sensata, nós temos que levar em consideração que isso é impossível, né? Então, cai por terra essa ideia. E fica, então, surge a ideia reencarnacionista, que todos nós um dia vamos, sim, renascer novamente na água, como Jesus dizia. Ninguém chega ao Pai se não renascer várias vezes pela água. Porque a água é o quê? É aquele líquido amniótico que está no útero da mulher. Essa é a ideia. Obrigado.